Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. I must say, he's charming. Yeah, not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Ashley, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Outra das grandes estreias dos últimos tempos é The Father, um drama sério e complicadíssimo, protagonizado por Anthony Hopkins, acerca de um homem que está lentamente a ceder ao Alzheimer. É uma história terrível, assustadora, de um senhor idoso e da sua família, que é contada de uma maneira relativamente inovadora. Ora, temos um senhor idoso, que é Anthony Hopkins, que está diagnosticado com Alzheimer e está a entrar naquela fase da confusão. Então o filme o que faz é contar a história da sua perspectiva. Ele vê a filha, fala com a filha, passado um bocado aparece outra pessoa que ele não reconhece, que de facto é outra atriz, e ele pergunta quem és tu, e ela diz, não sou a tua filha, não me reconhece. E nós, como estamos a ver o filme da perspectiva, do ponto de vista do Anthony Hopkins, percebemos e entramos naquela confusão que é o Alzheimer. Ele perde noção do tempo, nota-se que há coisas que o tempo não faz sentido. Eu diria que é muito parecido com aquilo que é um filme de David Lynch, por exemplo, mas aplicado a um caso real. É como vocês, quando estão a dar trigonometria, ou estão a estudar funções exponenciais no liceu, e perguntam, porquê é que eu vou usar isto? Eu nunca vou precisar. Aqui é a mesma coisa, vocês veem filmes surreais de David Lynch e perguntam, porquê é que esta porcaria está a ser usada? Isto nunca vai ter utilidade prática na vida real. E eis que aparece um filme que usa todo esse esquema da Estrada Perdida, por exemplo, em que pessoas mudam de corpo, em que o tempo distorce, retorce, anda às voltas em loop, e aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que neste caso é um filme que nos corta o coração. É um filme extremamente bem feito, muito bem interpretado, e depois tem uma coisa que eu detesto, que é um filme bom, um filme de classificação praticamente máxima, que eu nunca mais vou voltar a ver, porque me relembra a mim e a todas as pessoas que o veem das nossas próprias fragilidades, das fragilidades daqueles que nos estão próximos. Todos nós temos os pais, ou os avós, ou até nós próprios entrar nestas idades, também no meu caso já não há de faltar muito, e nós percebemos que isto é extremamente, como dizem os americanos, próximo de casa. Qualquer dia existe uma grande probabilidade disto nos tocar a nós. Anthony Hopkins está nomeado para os Oscars com este papel, penso eu não tenho a certeza, como vocês sabem, eu não me socorro de absolutamente nenhuma documentação para fazer estes episódios. Aliás, estou no carro, estou neste momento a aproximar-me de um sinal que está verde e eu gostaria imenso que ficasse vermelho para poder continuar a falar convosco, mas vou ter que o passar e arriscar aqui ter um grave acidente ou levar metade de um autocarro à frente. Mas eu tenho ideia de que ele poderá estar nomeado para um Oscar numa situação muito complicada, que é concorrer com um homem morto, que é o Black Panther, o Chadwick, não sei como é que ele se chama, que morreu há pouco tempo também, um ator jovem, um ator notável, porque, se bem se lembram, ele combateu uma doença cancerígena super agressiva até ao fim, absorvendo para si toda a dor e conseguindo interpretar os papéis com uma vivacidade e com uma energia que nunca ninguém passou para a cabeça que aquele jovem estivesse a sofrer o que estava a sofrer. E de facto, muito provavelmente, a Academia gosta muito de dar prémios nestas situações, e até acho que é merecido, não sei se pelo filme, mas pela carreira e pelo esforço e a entrega que ele deu à arte da interpretação. Anthony Hopkins também o merecia, mas também ele é novo, não é? Terá certamente mais oportunidades para ganhar o Oscar. Este filme é muito comparado ao filme Alice, que deu o Oscar à nossa musa Julianne Moore, que é uma das preferidas aqui do vosso amigo podcaster / rapaz homem prestes a entrar na fase de Alzheimer, que está aqui com o microfone na mão a enfrentar a vida e com um sorriso nos lábios ante o perigo, para vos trazer estes magníficos áudios. Julianne Moore, que é, portanto, a nossa musa inspiradora. Também é um filme que lida no mesmo meio, uma senhora, uma professora universitária, uma renomeada professora que, de repente, vê-se a ceder ao Alzheimer, uma senhora que precisa, que está dependente das capacidades cognitivas e intelectuais para fazer o seu trabalho e para viver a sua vida, como aliás todos nós, mesmo vocês, os trolhas, precisam de não ter Alzheimer para trabalhar, e esta senhora é a mesma coisa, outro nível, mas igual. E é um tema que já deu Oscars, não é? Por isso imagino que a Academia não vá dizer, então ainda há 2 ou 3 anos atrás demos um Oscar a Julianne Moore, tudo bem, ela é uma jeitosona e merece, mas não vamos agora dar o Oscar a este velhote, não é? Fazer exatamente o mesmo papel, mas com outro ponto de vista. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on.